A operadora Oi foi condenada pela justiça a retirar uma antena de telefonia instalada ao lado da capela São Domingos do Rio do Peixe, área tombada de Dom Joaquim, cidade da região central de Minas. A Oi tem 120 dias para retirar a antena e implantá-la em outro lugar sem interromper o serviço de telefonia à população, sob pena de multa diária de R$ 10.000. A empresa ainda foi condenada a restaurar o local e a indenizar em R$ 65.000 os danos ambientais causados. A medida foi solicitada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que apurou as irregularidades na instalação da antena. Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a Capela do Padre Bento, como é mais conhecida, possui um significado especial na cultura e na paisagem do município de Dom Joaquim, sendo espaço de manifestação religiosa e de lazer. Apesar disso, a Oi ergueu uma gigantesca estrutura metálica de telefonia ao lado da capela sem autorização do Conselho do Patrimônio Histórico de Dom Joaquim, afirmou na ação o promotor de justiça Luiz Felipe Chaibe, do Ministério Público de Minas Gerais, Ítalo Carvalho.